Gustavo Mioto. Calcinha preta, rapaz, que honra. Honra nossa. Professor, toda professora, nossa. Me permitam começar essa? Por favor. Dá licença. Por favor. A noite passa devagar, estou aqui deitado só. No tic-tac do relógio, me aqueço com o seu lençol. Gostaria de saber onde você está. Hoje à noite você não vai acabar sozinha. Abraçar, tocar seus lábios, beijar, amar você. Não sabe o quanto eu esperei dormir com você hoje à noite. Mas o segredo ainda está comigo, meu amor, por você. Calcinha preta e mioto, mioto e calcinha preta. Gustavo Mioto, eita. Obrigado pelo carinho, Gustavo. Parabéns, Deus abençoe o seu trabalho. Muito obrigada, eu valeu. Que agradeço, rapaz. Muito. Que honra, que honra. Respeite esse valeu, momento da minha valeu, vida. Valeu, valeu. Obrigado, Mioto.